difícil entender o coração. E tantas vezes eu tentei. Acredito numa história de amor. E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Quantas vezes com um beijo eu sonhei, carinho que nunca senti. Sei que um dia você vai estar aqui num sonho lindo. E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. Todo amor que eu sempre procurei, você veio me mostrar. E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar. O amor chegou pra mim, veio me mostrar que o sonho não tem fim. E não importa quanto tempo vai passar, vou te esperar. E nunca foi tão forte assim. Eu ouvi um anjo me falar.